primordial, bom dia. Papá Romeu Bravo Romeu Serra, decolou cruzando 1900, Adael. Papá Romeu Bravo Romeu Serra, obrigado por agilidade da presente, aguardando coordenação para bridge. Foi entendido, autorizado pro Adileda, o Bravo Romeu Serra. Cumprimento correto. A sessão até o 400, senhora. Afirmativo. Câmbio. Juliette, Quebec, vento no 30 graus, 069, dirigir com mais dona 7. Salvador, autoriza pro de bridge pro Bravo Romeu Serra. Papá Romeu Bravo Romeu Serra, coordena com Recife, na frequência 1251, casa negativa 1-3395, boa viagem. 251-3395, obrigado, bom dia pro Bravo Romeu Serra. Igualmente, boa viagem. Controle Salvador, muito bom dia. O Papatango Lima Juliette Quebec, no perfil da Bael, Brit. Papatango Lima Juliette Quebec, aciona o código 5096, por gentileza, nós recebemos o mesmo aqui no radar. Ok, acionado agora, Lima Juliette Quebec. Lima Juliette Quebec, agora sim, contato radar na decolagem, perfil da Bael, nível 360, autorizado. 360, o Lima Juliette Quebec. Tango Lima Kilo Juliette, recursão. Lima Juliette, Quebec. Chame Recife 1251, alternando no 3395. Um, dois, cinco, um, alternando no 2395, Recife. Papatango Lima Juliette, Quebec. Muito bom dia. Bom dia, frequência alternada, confirmo 13395. Recife 13395. Sim, bom dia. 13520, bom dia, chega da Mari, desça e mantenha 50 via chegada. Rosa, Sun 3520, me entendeu, pode prosseguir, via para 2000, dona? Autorizado, Sun 3520, ele é X-Ray, reporta no autorizador. X-Ray, reportará o localizador. Sem a cabeceira 10A, visto o TAN 3520. Gente, completa a aproximação, chinete de Salvador em 1895, bom pouso. 1895, grátis, senhorita, até já. É. 3520, bom dia, ajuste no 093, o vento 100 graus 089 e pouso 90. Pouso 10, TAP 3520. Então, 3520, solo ao 10, na minha escuta, tem livre táxi Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette, portão 01, na minha escuta. Polo, o gol 9073? Gol 9073 para cota, chame na frequência da torre 118.95 para cota e táxi. Boa, torre, gol 9073, ciente da Delta, aguardando cópia para Guarulhos. Copia. Copia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da 10, curva direita, da El Leda, brilha e a saída. Contrato recital pelo 16 até Belo Horizonte, direto 13, conforme rota do plano de voo. 5050, transponde, controle, opera 119.35. Ok, está autorizado na saída da El Leda Bridge, transponder 5050, primeiro 6 até Belo Horizonte, depois direto 3, controle 119.35, decolando da 10, curva direita, 1907. 1907.3, controle 119.35, cotejamento correto, são prontos, espera estacionamento, remoto 06, parte 3. Camará. 520 para cópia e táxi, chame na frequência da torre 118.95. Então, 3520, bom dia, informação Delta confere, copia 190 para Aracaju. Autorizado Salvador, Aracaju, nível 190. Decola 90, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após direto destino Aracaju. 5045 no transponder, controle 119.35. Ciência 01, quando pronto, chame novamente.